A Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente de Conceição do Mato Dentro, na região central de Minas Gerais, expediu uma recomendação ao Conselho de Política Ambiental para que retirasse da pauta da reunião desta terça-feira, 12 de novembro, a análise do licenciamento da ampliação da barragem da Mina do Sapo, da mineradora Anglo American. A recomendação não foi acatada, mas dois conselheiros pediram vista ao processo, o que interrompeu a análise. Para deferir a licença, é preciso que a empresa comprove o cumprimento de diversas condicionantes, o que ainda não foi feito, segundo o promotor de justiça Rafael Benedetti Parisotto. O Ministério Público possui vários inquéritos civis, processos judiciais, acompanhando procedimentos de licenciamento, questões de direitos humanos e de meio ambiente envolvendo a mineradora Anglo American. Um dos inquéritos civis que nós temos, e também existe também um processo judicial, é referente ao Step 3, né, que é o loteamento da barragem. Para licenciar esse tipo de empreendimento, assim, a lei exige que sejam cumpridas algumas condicionantes. Algumas condicionantes foram ainda impostas por ocasião da licença prévia e da licença de instalação. Foram 52 condicionantes. Agora, a empresa está pleiteando a licença de operação do Step 3. Para conseguir essa licença de operação, ela precisa comprovar que ela cumpriu todas as condicionantes. Entre essas condicionantes, tem a condicionante 33 e 34, que são condicionantes que o município é encarregado, tanto por refletir nele, né, por ser condicionantes que ele apura, inclusive são recomendações do Tribunal de Contas, está previsto na lei do município que deve fiscalizar. Então, o CODEMA, que é o Conselho de Meio Ambiente do município, apontou alguns descumprimentos em algumas condicionantes referentes a esses casos. Contudo, o prefeito, antes de que o CODEMA fosse feita a votação aqui com relação a essas condicionantes, atravessou um ofício na Suprana Jequitinhonha, que é o órgão que faz o processo de licenciamento, dizendo que essas condicionantes estariam todas cumpridas. Contudo, o CODEMA ainda não atestou o cumprimento dessas condicionantes. Inclusive, contradiz o próprio secretário municipal do meio ambiente e documentos apresentados nas reuniões do CODEMA de que não houve cumprimento integral de condicionantes. Então, como o prefeito atravessou esse ofício lá, mesmo assim o Estado, né, aprovou um parecer único que o processo de licenciamento da Anglo American referente ao Step 3, né, estaria tudo de acordo. O que, conforme dito, não está bem assim. Então, com base nisso, o Ministério Público editou uma recomendação dizendo que o ofício do prefeito, na verdade, atropelou o procedimento, ainda não foi cumprido todas as etapas do município com relação ao atestado de cumprimento das condicionantes. Então, um dos problemas do processo de licenciamento foi que não houve o cumprimento ou a comprovação de cumprimento das condicionantes 33 e 34. Outra questão tratada pela recomendação é que a barragem não atende à Lei Mar de Lama Nunca Mais, como explica o promotor de justiça. O Ministério Público entende que também a empresa não tem cumprido a nova lei estadual, a lei chamada Lei Mar de Lamas Nunca Mais, que no artigo 12 prevê que num raio de 10 quilômetros a jusante da barragem não pode ter pessoas ou comunidades na zona de risco, né? E ali consta, é fato público notório, que consta mais de 400 pessoas que moram nessa região. As comunidades de Jacém, Água Quente, Faixa 7 moram nessa região. Então, no entendimento do Ministério Público, no entendimento desse promotor, a lei é muito clara e ela se aplica ao caso em questão. A própria literalidade do artigo 12 da lei prevê isso, que para fazer o alteamento ou ampliação do empreendimento é necessária a remoção dessas pessoas ali, ou reassentamento dessas pessoas da zona de risco. Então, com base nesses fatos, nós editamos uma recomendação que não tem um caráter vinculante, mas de orientação, e que caso não seja acolhido, a gente daí provavelmente vai procurar os meios legais para garantir que esse procedimento seja cumprido, né? Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Clara Caetano.